Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Esta é a hora certa para iniciarmos mais uma sessão do Em Transe aqui na Radar. Primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano, na segunda e última parte contam com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Para esta primeira meia hora do Em Transe, uma ligeira exceção na estética que costumamos apresentar, vamos trazer vozes. Ainda assim, só na terceira faixa é que vamos ter palavras, não muito perceptíveis. Começamos com um projeto que passa pela primeira vez por aqui, que nos chegou em modo dica por um ouvinte. Listening Mirror, uma dupla inglesa constituída pelo veterano Jeff Stonehouse. Ele é o responsável pelas guitarras, programações, gravações de campo e é acompanhado por Kate Tustain, que retribui com as vozes e piano. É um projeto de música majestosa, muito bela, com diferentes cores, fortíssima. O disco do ano passado, que reúne um conjunto de EPs que foram lançados nos últimos 3 anos, chama-se Rusting in Aspic, edição Hibernate. Vamos abrir a sessão de hoje com The Organist pelos Listening Mirror. Boa noite, bem-vindos. Depois das emoções fortes trazidas por Listen and Mirror, continuamos com música cinemática Hack, alter ego do berlinense Ben Lucas Boysen, ele que é também um especialista em bandas sonoras de publicidade e cinema. Recordação para Night Falls e o tema Red Sky. altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe, depois de Ack, na mesma linha, o debut de Moon Zero, produto de Tim Garrett, ele que registou toda a sua música num gravador de 8 pistas, na igreja de St. George, na zona de Shadwell, em Londres. O disco chama-se Toms, passou Endless Palms, e depois um dos nossos eleitos de Seattle, Washington, Rafael Anton Irisarri, nos últimos tempos um colaborador próximo de Benoit Piolard, eles que criaram o projeto Orcas, lembramos de North Bend, o tema Deception Falls. Mais drones e música para uma espécie de hipnose, agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com o compositor alemão Marco Schmer. Ouvimos aqui a terceira parte de uma trilogia que começou há cerca de um ano com In, lançado em janeiro de 2012. Trilogia que teve o segundo capítulo em junho do mesmo ano, álbum intitulado On. Agora temos então o terceiro capítulo, intitulado Off. Off é então uma peça com cerca de 42 minutos que navega por territórios não muito distantes daqueles palmilhados por nomes como Tim Hacker ou Christian Fanesch. Seguimos agora com Pixel, projeto de John Ogerskov. Naquele que é o seu quarto registro para a Rasternoten, o álbum chama-se Mental e consiste em 8 estudos à volta do minimalismo digital, eles que encaixam como uma luva na sonoridade típica da editora alemã. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, a contar com Marcos Mer, um excerto do último capítulo da trilogia In, On e Off. Depois, com o selo Raster Noton, John Ojeskov, projeto Pixel, o álbum chama-se Mental. Ainda espaço para Hirotaka Shirotsubaki, músico de 26 anos, oriundo da cidade de Kobe, no Japão. O álbum chama-se After Hours e pode inclusivamente ser descarregado de forma gratuita no Bandcamp do músico. Podem ainda escutar e descarregar de forma gratuita outros temas de Hirotaka Shirotsubaki através da sua conta de SoundCloud. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com mais uma passagem pela dupla Sad. Depois do conceptual Confluences, espaço para o novíssimo Orbs and Channels. Fica o lembrete habitual para o sítio onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, radiotrans.blogspot.com. Podem ainda seguir-nos através de facebook.com/radiotrans. Despedidas de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Boa noite.